resgate. Você continua pequeno e aparenta mais coragem. Veja, atrás dessa cortina, só um minuto vai levar. Tem um armário ali no canto e vai gostar do que tem lá. Vai achar minha armadura real lá no cantinho. Não perca tempo não, ande logo, garotinho. As linhas de batalha traçadas já estão. Precisará de uma coisa para parecer fortão. Quero que pegue a minha espada e armadura, meu amigo. Faça alguma coisa para se parecer comigo.